isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. E se o poeta, o artista vai onde o povo está, por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Espanta, a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum, porque nascemos só pra cantar. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, Moda Sertaneja. Quando estou contigo, cresce a esperança, faz alimentar o amor em minha alma. E sem pensar, você roubou meu sentimento. O que será de mim se não te tenho? Se não estás comigo, me escapa o ar, coração vazio. Estando em teus braços, somente ao teu lado, sinto que respiro. Não há nada que mudar. Não ouvir Moda Sertaneja. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra par da piseira, e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado. Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. Repartimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Mais que um programa, um mundo. Moda sertaneja. Tanto, te amo tanto que não dá pra esquecer. A minha vida não é vida agora, sabe? O sol não brilha mais depois do amanhecer. Sem os seus olhos falta, faz tanta falta seu amor pra acordar. Eu não entendo o porquê de não querer toda a ternura que eu dei só pra você. Me faz gritar ao mundo que eu te amo. Muito mais que a minha vida. Certo que um dia vou te encontrar. Choro, choro tanto de saudade sua. Yeah. Faz tanta falta seu amor pra acordar. E eu não entendo o porquê de não querer. Toda a ternura que eu dei só pra você me faz gritar ao mundo que eu te amo. Acesse targetw.com, referência para o mundo. Moda sertaneja, todo mundo ouve. Bacanizado, tão absurdo, nota mil. Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil. A minha vida mudou, deu uma guinada diferente. O que só dava pra trás, agora andou pra frente. Tá chovendo na minha horta, nunca tive bom assim. Tô garboso e não disfarço, aproveito e chego aço. Se a vida sorriu pra mim, tô bacanizado, pão absurdo, nota 10. O trem me orou demais, a vida deu um revés. Traz tô chique, bacanizado, pão absurdo, nota 1000. Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil. Pão absurdo, nota 10. O trem me orou demais, a vida deu um revés. Traz tô chique, bacanizado. Pão absurdo, nota 1000. Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil. Se eu querer, eu vou. Se eu não querer, eu não vou. Respondo deste modelo, tô metido, eu sei que tô. A maré tá muito boa, não tô nem acreditando. Fecho os olhos e meto o pau, tudo virou carnaval. Pro azar não tô ligando, tô chique, bacanizado, pão absurdo, nota 10. O trem me orou demais, a vida deu um revés. Traz tô chique, bacanizado, pão absurdo, nota 1000. Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil. Tô chique, bacanizado, pão absurdo, nota 10. O trem me orou demais, a vida deu um revés. Traz tô chique, bacanizado, pão absurdo, nota 1000. Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil. As melhores rádios são Targets e apresentam agora Moda Sertaneja. sozinha. Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha. Escreve meu nome com a ponta do dedo, as sobras de pão sobre a mesa. Acende um cigarro, dispensa o café, pensa na minha tristeza. Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua, pergunto pra minha tristeza se é também é sua. Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu. Brincam comigo e dizem que estou com cara de quem não dormiu. Ligo pra ela e ela não liga, a gente fica sem se falar. Procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar. Não ligo pra ela e ela não liga, a gente fica sem se falar. Se ela não procura, também não procuro, e a gente fica sem se amar. Acordar de manhã e tomar meu café na rua, pergunto pra minha tristeza se ela também é sua. Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu. Brincam comigo e dizem que estou com cara de quem não. Target Rádios, todo mundo ouve e ama. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Encerramos a primeira sequência com Zezé de Camargo e Luciano. A gente fica sem se amar. Antes acompanhamos João Carreiro e Capataz, Chique Bacanizado. Rolou também Bruno e Marrone, Te Amo Tanto. Ainda Daniel, Meu Reino Encantado. Leonardo, Me Apaixonei por Ti. Ouvimos Titãozinho e Chororó, Nascemos Pra Cantar. E lá no começo do bloco, Paula Fernandes com Vitor e Léo, Não Precisa. Iniciando o programa com Michel Teló, Saudade de Minha Terra, 60 Dias Apaixonado. Por aqui, Juliano Luz, pra milhões de ouvintes em todo o planeta que amam Target. Acesse targetw.com, a referência para o mundo. E no Twitter, siga @TargetRádio. Intervalo bem rápido e já voltamos com Moda Sertaneja. Daqui a pouco voltamos na rede internacional Target Radios. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Antenweb faz tudo pelos seus ouvintes. Até lhe trazemos a seleção nacional. É isso mesmo. Aos domingos, às 19h, Antenweb apresenta-lhe um programa dedicado à música portuguesa. Seleção Nacional.

e fechou bem as janelas. Chamei o macho na espora, bem por baixo das costelas. Eu entrei pelos atalhos, pulando cerca e vinguela. Quando terminou o asfalto, ele entrou numa esparrela. Uma estrada boiadeira, toda cheia de cancela. Cheguei no portão primeiro, dei um beijo na donzela. Quando o granfino chegou, eu já estava nos braços dela. Essa coisa boa, eu conheço e não discuto, mas aqui no meu sertão, meu cavalo é absoluto. Foi Deus e a natureza que criou esse produto. Essa vitória foi minha e do meu cavalo enxuto. A menina hoje vive nos braços deste matuto. Você está na rede internacional Target Radios e a moda sertaneja. Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias. A paixão pulou com jeito e me deixou na... A paixão é um touro bravo, No seu lombo ninguém para, ninguém para. Segura, segura meu coração. Ela foi embora, eu fiquei no chão. Segura, segura meu coração. Nesse rodeio eu não fui peão. Segura, segura meu coração. Ela foi embora, eu fiquei no chão. Segura, segura meu coração. Nesse rodeio eu não fui peão. Agitou nas veias. A paixão pulou pro jeito e me deixou na areia. A paixão é um touro bravo, No seu lombo ninguém para, Segura, segura meu coração. Ela foi embora, eu fiquei no chão. Segura, segura meu coração. Nesse rodeio eu não fui peão. Segura, segura meu coração. Ela foi embora, eu fiquei no chão. Segura, segura meu coração. Nesse rodeio eu não fui peão. Seja bem-vindo ao território dos sertanejos, moda sertaneja. Desse sorriso que me deixa fissurado em você, é um misto de desejo e vício. Já tentei, mas não consigo entender. Toda vez que eu te encontro, sinto os pés fora do chão. Toda vez que eu te olho, não consigo dizer não.

você vai ver. Tranquei a porta do meu peito, depois joguei a chave fora. E bem depressa eu mandei a solidão embora. E nem dei o primeiro passo, já dei de cara com você. Me olhando com aquele jeito que só você tem quando quer me vencer. Dona das minhas vontades, com a chave da paixão, tranquilamente vai e volta, entra e abre a porta do meu coração. Já sabe do meu ponto fraco, das minhas manhas e desejos. Desliza sobre a minha pele, põe na minha boca o mel dos seus beijos. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? O jeito é relaxar e começar tudo de novo. Como é que eu posso não querer, se na verdade eu quero me rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Rolar com você, nem que seja pra brincar de ser feliz. Target Rádios, a maior rede internacional de rádios. E estamos apresentando Moda Sertaneja, aqui na sua rádio favorita. Afinal, o sucesso vive aqui. Encerramos mais uma edição do Moda Sertaneja, com os maiores sucessos do mundo sertanejo. Fechando com César Menotti e Fabiano, Você Vai Ver, Brincar de Ser Feliz. Antes, Maria Eugênia, Companheiro, Rick e Renner, Sofro e Choro. Curtimos ainda Jorge Mateus, Pra Que Entender, Rio Negro e Solimões, Saudade Pulou no Peito. Rolou também Victor e Léo, Cavalo Enxuto. Lá no começo deste bloco, João Pedro e Cristiano, Vida Cigana, e Guilherme Santiago, Tá Se Achando. Eu, Juliano Luz, Estou Indo Nessa, mas volto a qualquer momento, aqui nas melhores rádios, que são Target Rádios, para os melhores ouvintes. Clique em targetw.com, referência para o mundo, e viva o mundo Target. Grande beijo e até a próxima. Você ouviu na rede internacional Target Radios, Moda Sertaneja, os sucessos da música sertaneja desfilando na sua rádio favorita. Moda Sertaneja. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.